sua misericórdia dura para sempre, amém? Aleluia. Esse ambiente está tomado pelo poder e a presença do Espírito Santo. Aleluia. Está um clima tão gostoso, tão maravilhoso. Nós louvamos, nós exaltando aquele que é digno, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Se você crê, começa a glorificar. Começa a glorificar agora o nome de Jesus. Aleluia. Vazia revelou que nada o parou, como um filho nos tornou. Ele é o nosso Yeshua. Erga a tua voz e cante. Aleluia. Erga a tua voz e cante ao Deus. Aleluia. Ele está com o ouvido. Aleluia. Atenta ao teu clamor. Aleluia. Boa noite, Palavra Viva. Cremos que Deus já está presente nessa noite em nosso meio, amém? Essa canção fala tudo, que nós devemos só confiar nele. Ele é a verdade, ele que nos sustenta, amém? Vou compartilhar uma palavra com os irmãos. Em Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 16. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás no céu. Amém, irmãos? Ele já pagou o preço por nós. Só basta nós fazermos nossa parte, que é crermos nele. Ele é a resposta de nossos problemas. Ele é a resposta das nossas orações. Não é na força do braço que nós vamos resolver. Entrego a Ele, que Ele vai trazer a resposta para nós. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle, irmãos. Não é no nosso tempo. A gente quer as coisas. É no tempo de Deus. A canção acabou de falar que a gente deve confiar somente nele. Somente nele. Não é no nosso irmão da direita, não é no nosso irmão da esquerda. É nele. Amém, irmãos? Curve sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Pai, entregamos nosso culto essa noite somente a Ti, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que Você é a nossa resposta, Você é o nosso Pai querido, que pode, ó Pai, nos fortalecer nas horas más, nas horas ruins, ó Pai amado. Venha, ó Pai, nos dar as respostas, ó Pai, que muitas vezes nós queremos para onde? Mas sabemos, ó Pai amado, que devemos nos confortar na Tua palavra, nos confortar no Teu amor, ó Pai. Venha, ó Pai, operar em nossos corações nessa noite. Venha fazer a Tua obra, Pai amado. Esse culto é para Ti, ó Pai. Não para o homem, mas para Ti, ó Pai. Faça a Sua obra em nossas vidas, ó Pai amado. Amém, amado. Um bom culto para todos. Amém, amado. O amor de Jesus Cristo, o perdão do Criador, cruz não deixa dúvidas da paixão do Salvador, nos resgatou, nos libertou, a cruz a morte derrotou. Aleluia. O culpado livre está. Ele escolheu a morte para todos libertar. Diga comigo, nos resgatou. Nos resgatou. Vive, minha vida entrego. ti, Jesus. Nós somos livres, Senhor, na tua palavra, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te coroamos, Senhor. Tu és a nossa rocha eterna. Tu és o nosso porto seguro, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso alto refúgio, Jesus. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Aleluia! Não me abalarei, seguro estou. Diga a Ele, não vou temer. Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio. Se o dia mal chegar, Ó meu Senhor, eu me escondo em ti, Jesus. Tu és o nosso alto refúgio, tu és a nossa segurança, Deus. Em ti confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia. Adore o Senhor porque Ele está aqui. Adore o Senhor porque Ele está aqui. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aleluia! Aplauda aquele que é digno de honra, de glória, de louvores, de toda adoração. Se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Aleluia! A presença de Deus já está neste lugar. A presença do Espírito neste lugar. Amém? Você pode cumprimentar esse irmão mais lindo que está do seu lado nessa noite. Essa pessoa cheirosa que Jesus colocou do teu lado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Este é o povo de Deus. Amados em Cristo. Glória a Deus! Deus abençoe a todos nessa noite, amém? Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Há uma presença do Espírito neste lugar, amém? Nessa noite Ele vai falar tremendamente com você. Se fixe do mundo lá fora e conecte somente na presença de Deus, naquilo que Ele tem preparado para a tua vida nessa noite, amém? Deus tem algo preparado na tua vida e a boa notícia é que tudo já está pronto. Basta apenas nós crermos nesse Deus que é todo poderoso, não é mesmo? Esse é o nosso Deus, é um Pai que nos ama. Então estamos aí mais um domingo e eu adoro esses temas, né? Nosso ministério, a gente prega em cima de temas, né? Essa visão que Deus tem dado ao nosso bispo, né? Então nas quintas-feiras é uma fé com efeito, né? E domingos, fé com efeito. Amém? E nas quintas-feiras a gente está ministrando a Semanas, como é que é mesmo? Nas quinta-feiras? Ah, vocês não estão ligados, né? Amém. Hoje a gente está em cima desse tema, fé com efeito, né? Mas a fé, para ela ter o efeito, nós temos que crer na palavra de Deus, crer naquilo que está escrito, né? Então a fé, ela tem que surgir um efeito. E uma passagem muito boa que eu quero ministrar nessa noite. É uma passagem que ali Deus ele usa uma figueira. Ele amaldiçoa essa figueira. Mas Deus ele amaldiçoa? Não, ele usou essa figueira numa forma de mostrar para os discípulos a fé com efeito. Ele mostrou a fé e ele mostrou o efeito. Quero que vocês abram a palavra de Deus lá no livro de Marcos. Capítulo 11. Versículo 12 em diante. Quero comentar um pouco sobre essa figueira. Amém? Antes de nós começar, eu quero que você baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos nesse momento. Te apresentamos mais uma vez esse culto diante da tua presença. Fala conosco essa noite, nos ensina, nos edifica e nos exorta mediante a tua palavra. Senhor, que não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito Santo tomando esse ambiente na tua presença. Fala com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então quem tem a sua palavra, sua Bíblia, seu smartphone, quem não tem pode acompanhar no telão ali, e diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, quando Jesus saía de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, e foi ver nela, provavelmente acharia alguma coisa. Aproximou-se dela e nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E então disse: nunca mais coma alguém o fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amém? Mas o Senhor amaldiçoou essa figueira? Como assim? Aqui Jesus ele amaldiçoa a figueira para um ensino, para uma lição. Jesus não amaldiçoa essa figueira por um capricho, nem por raiva. Ele tinha somente um objetivo de amaldiçoar esta figueira. Era de mostrar esta fé com efeito. Ele amaldiçoa essa figueira para mostrar para os discípulos que a nossa palavra que ele tem nos dado, ela tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Mas a gente usa nossas palavras somente para abençoar. Eu costumo dizer que, ou as pessoas costumam dizer, que Satanás é o nosso inimigo, que Satanás é isso, Satanás é aquilo, é sim, mas ainda o nosso maior inimigo ainda é a nossa língua, essa ferramenta que Deus tem nos dado, a nossa boca, ela tem poder para abençoar e ela tem poder também para amaldiçoar. Então nós temos que cuidar o que sai da nossa boca, isso que Deus está nos falando, porque ela tem poder, as nossas palavras, ela tem muito poder. Antigamente as pessoas, por sem conhecimento, não conhecer a palavra de Deus, eles tinham muito costume de amaldiçoavam as famílias, amaldiçoavam os filhos, lançavam aquelas palavras dizendo, este daí não vai ser ninguém, esse daí vai ser que nem o tio dele, um baita de um bêbado, alguma coisa assim. Então estavam lançando palavras de maldição sobre aquela pessoa, sobre aquele filho, por não ter o conhecimento. Porque a palavra, ela mata muitas das vezes. Então nós temos que saber usar as palavras. Jesus ali, ele estava dando um ensinamento e ele usou essa figueira somente para este fim. Ele usou essa figueira, talvez na época ele não tinha o material ali, talvez o papiro seria muito caro, alguma coisa assim, mas ele foi diretamente para a prática, ele usou na prática, ele pegou essa figueira e disse que jamais alguém ia comer um fruto daquela figueira. E diz a palavra, diz que ela secou da raiz até a ponta da última folha, ela ficou totalmente seca. E o que nós podemos aprender com isso aqui? Aqui está nos mostrando essa forma de fé, com efeito. E a gente aprende mesmo é assim. Hoje a gente vai lá, tem um curso, a gente faz tudo no papel. Mas aonde a gente aprende mesmo é na prática. É no vamos ver. Onde a gente congregava anteriormente, tinha um pastor, da onde o ministério que a gente nasceu, que era de cura, de milagre, de libertação. E todas as terças-feiras, ele tinha ali um ensino da palavra. Ele sempre dizia assim, filho, se você quer aprender alguma coisa, eu estou disposto a ensinar tudo aquilo que o Senhor me deu, todos os dons, eu estou disposto a ensinar, mas vocês têm que andar junto comigo. E toda terça-feira eu estou disposto a ensinar, a passar para vocês aquilo que Deus me deu. Amém, Senhor, eis-me aqui, a gente estava lá todas as terças-feiras. E ele tinha essa graça, ele tinha esse dom de ensinar. Ele ensinava no papel, aí chegava nos dias de culto, ele colocava nós no fogo, era na prática. E eu confesso para vocês que as primeiras vezes eu tremia muito, ficava com medo, mas ele só dizia assim, às vezes uma pessoa manifestava no momento lá, e ele dizia assim, filho, vai, leva para trás e zera tudo. Aí a gente aprendia, era na prática, era no vamos ver. E eu confesso que muitas vezes eu iria com medo, mas ele dizia assim, nunca tenha medo, que maior é aquele que está em ti. Não é tu que vai fazer, tu vai ser somente um instrumento de Deus. Sempre coloca isso na tua mente, não é tu que está fazendo, Deus está te usando. Nunca pega a honra, nunca pega a glória, porque essa é de Deus. Se tu tentar fazer como se fosse tu, não vai funcionar. Funciona somente no nome de Jesus. Amém? A gente ia para o fogo e aprendia assim, na prática, assim que Jesus fazia. Ele mostrou na prática. Mas, então, para que fique bem claro, Jesus ele só amaldiçoou essa figueira porque ele tinha que passar esse ensinamento para os seus discípulos. E continuando lá no versículo 20, que diz assim, vamos pular lá para o versículo 20, no mesmo capítulo, Mateus 11, versículo 20. E passando ele pela manhã, viram que a figueira secava, estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Ao Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidando no seu coração, mas crer que se fará, ou assim diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando pedirdes, em oração, crendo, receberás, e será assim convosco. Amém? Então aqui está a receita. Tudo quanto você pedirdes em oração, assim será. Tudo que você pedir em oração. Não interessa o tamanho do teu problema, não interessa o tamanho da dificuldade. A palavra de Deus diz que tudo o que você pedirdes em oração, assim será. Isto é a fé. Nós temos que ter a fé, mas nós temos que fazer ela surgir este efeito. A oração é a mesma coisa, a fé e oração. Oração, tu ora e age pela fé. Tu ora e age. Você está precisando de alguma coisa, você vai orar a Deus, mas vai agir, não vai ficar esperando as coisas cair do céu. Você orou, pede, age. Tudo que você pedir em oração, com fé, vai acontecer. É uma promessa que Deus tem para as nossas vidas. Não interessa o tamanho do problema, não interessa o tamanho da dificuldade. A palavra de Deus aqui ela é bem clara, é tudo. Não é só isto, é tudo. Então, se você tem alguma coisa que tem que pedir para Deus, peça com fé, porque Ele vai te abençoar. É uma promessa que tem para nossas vidas. Quem ora com fé, verá o milagre. Foi essa a lição principal da figueira amaldiçoada. Quem ora com fé, verás o milagre. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: quem ora com fé, verás o milagre. Amém? Então, nós temos que ter fé que nós vamos ver o milagre. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Então só foi somente esse propósito que o Senhor amaldiçoou a figueira, somente por isso, por esse objetivo de ensinar para os discípulos esse ensinamento, mostrar o que quer fé, a fé com efeito. Amém? Se acontecia naquela época, acontece hoje, esse ensinamento ele vale para hoje também, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, independente da situação que você esteja passando, peça com fé, peça com convicção, peça com essa certeza que Deus já te abençoou. Hebreus 11 é assim, a fé é a convicção. Eu não estou vendo, mas eu tenho a convicção que Deus já me abençoou, que tudo já está pronto. Você tem que ter essa convicção que Deus ele quer o melhor para a tua vida. Que a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Não interessa o que você estiver passando. Deus não é um Deus que castiga. Deus não é um Deus que te machuca. Deus é um Deus que te ama, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você tem direito de usufruir daquilo que Ele tem colocado no teu coração. Isso é direito que você tem. É direito que já foi conquistado lá na cruz. Amém? Então a gente tem que somente crer que tudo já está pronto, que tudo já foi feito, e que o esforço maior Ele já fez por mim e por você naquela cruz. Senão não teria valor nenhum a morte dEle naquela cruz. Senão não teria nenhum propósito de ter se doado por nós naquela cruz, dEle ter morrido por nós naquela cruz. Ele só está pedindo, você só tem que crer, só crer, que o resto eu já fiz, já está pronto. Mas o diabo, ele é astuto. O papel dele é roubar, matar, destruir, tentar destruir sonho, tentar nos afastar da presença de Deus, tentar nos colocar sempre no pecado, porque o pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Esse é o papel do diabo. Tentar nos tirar da presença de Deus, tentar esmorecer a nossa fé, tentar que a nossa fé ela não tenha este efeito. A fé com efeito, esse é o propósito do diabo. Mas Deus ele tem uma palavra: tudo que você pedirdes em oração e crendo, você receberá. Não tem para ti, Satanás, porque a palavra de Deus, ela é martelo que esmiúça a penha. Não tem dificuldade que fique de pé diante de Deus. Não interessa se o teu casamento está destruído, não interessa se as tuas finanças estão destruídas, não interessa o que você está passando. Se você colocar em oração, na presença de Deus e tendo fé, e já vendo aquela situação resolvida pelos olhos da fé, vai acontecer. Amém? Porque Ele já fez tudo, é fácil. Ah, mas é fácil porque você não está passando o que eu estou passando. Mas a palavra de Deus diz que no mundo nós passaremos por aflição, mas nós temos que ter bom ânimo. Ele venceu o mundo por nós. A aflição maior Ele já carregou, a dor maior Ele já carregou. Então não tem dor maior, não tem sofrimento maior do que Ele passou por nós. E Ele não vai dar nada para nós que nós não vamos suportar. Essa é a palavra dEle que nos diz. Nada Ele vai permitir, é só até aqui você suporta, aqui você não suporta, é comigo. Então nós temos somente que obedecer e crer. Talvez tenha alguma coisa que tenha secado na tua vida, Talvez tenha alguma coisa que foi amaldiçoado na tua vida, mas você não pode levar essas palavras para a tua vida. Nós temos que usar a nossa boca como um instrumento que Deus tem nos dado. Se foi lançada uma palavra de maldição sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento, o nosso papel é nós ter essas palavras por bênção. Profetizar bênção, profetizar vida, profetizar palavras que vão nos edificar. Muitas das vezes nós retardamos aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, por causa da nossa boca. Muitas vezes a bênção já está pronta, já está preparada, mas às vezes nós compartilhamos com aquilo que o mundo está dizendo, está difícil. Ah, às vezes a pessoa está procurando um emprego, alguma coisa, mas está difícil, está uma crise. Você tem que trocar essas palavras e não compartilhar. Porque você está se amaldiçoando, dizendo que está difícil, está concordando com o mundo, está dizendo que está difícil, eu não vou arrumar emprego, você não vai arrumar. Você tem que trocar essas palavras e dizer: Senhor, eu já agradeço pela porta que tu me abriu, Senhor, eu já te agradeço pelo emprego que tu já me deste. E inverter essas palavras, trocar essas palavras de maldição que o mundo diz, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós temos que trocar essas palavras e inverter elas por bênçãos para nossas vidas. Esse é o propósito de Deus, que nós viemos abrir a nossa boca para abençoar e jamais para amaldiçoar. E muitas vezes, eu confesso que eu fiz muita prova com Deus no começo da minha caminhada. Eu disse: vamos ver se Deus está nesse negócio mesmo. E fazia prova com Deus. Até um dia o pastor me chamou a atenção. Ele disse assim: isso aí é meninice, a gente não faz isso. Mas eu disse: vamos ver se realmente é meio Tomé assim, né? Vamos ver se vai acontecer. E eu ia lá, mas isso aí foi, eu servi porque foi um ensinamento, entendeu? E eu pegava, a palavra de Deus dizia assim que toda autoridade tem que se sujeitar a Deus. Toda autoridade ela tem que se prostrar diante de Deus, porque Ele é o Rei dos Reis e não há uma autoridade maior que Ele, porque aquele que quer ser maior do que Ele foi destituído da glória e desceu um terço com Ele. Satanás foi destruído porque ele queria ser maior que Deus. E eu disse assim: eu vou pegar essa palavra. E aí nessas aulas o pastor dizia que, ele me deu um exemplo: você serve a Deus, você é a luz, o Espírito Santo está dentro de você, e o Pai está vendo o Filho na tua vida. Então, existia assim, por exemplo, se a pessoa era de uma outra religião, no mundo espiritual ali, ela tinha que se prostrar diante daquele que estava dentro de mim. Passava por mim, ou alguma coisa caía no chão, ela baixava a cabeça, ou caía um isqueiro, ou caía uma caneta, mas ela tinha que se prostrar diante de Deus. E eu fazia essas provas. Eu digo: vamos ver. Quando eu vi, já sabia que aquela pessoa era de uma outra religião, eu quero ver se essa pessoa vai se prostrar diante de Deus. E acontecia. O demônio tem que se prostrar diante de Deus. Então nós temos um poder e uma autoridade que foi nos dado. Basta apenas nós abrir nossa boca e declarar palavras de bênção, palavras de fé, palavras que vão edificar, palavras que vão trazer a nossa fé com efeito, fazer esta fé ter efeito. Não somente dizer assim: eu tenho fé. Mas não adianta a gente ter fé e ficar parado. Ela tem que ter esse efeito. Ela tem que criar forma. Amém? Então, talvez você esteja pedindo alguma coisa, mas tenha dizendo: mas eu tenho fé que a minha vida vai mudar. Você tem que ter fé, mas você tem que ter oração e você tem que ter a ação. Você tem que agir. Não adianta você dizer: eu tenho fé e eu estou orando. Mas vai, se Deus já te deu a fé, Deus já te mandou orar, então vai e toma posse da tua bênção. Já está pronta. Nós cremos, amém? E quando fala de fé, eu gosto muito daquela passagem que está lá no livro de Jó. Jó, todo mundo conhece a história de Jó? Jó, ele foi... E ele perdeu tudo, perdeu até mesmo a sua família. Jó, ele perdeu a sua riqueza. E a própria esposa de Jó dizia: que tu é com esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e larga tudo. Ele ficou pobre, da noite para o dia. Ele perdeu a família, ele perdeu a riqueza, ele perdeu tudo. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a fé, a esperança neste Deus que era com ele o tempo todo. É isso que Deus quer, que nós não perdemos a fé, que nós não perdemos a esperança. Porque do mesmo jeito que Deus restituiu a vida de Jó, eu já profetizo sobre a tua vida, talvez você esteja passando por um momento difícil, eu quero te dizer que Deus ele vai restituir duas vezes mais daquilo que você tem perdido. É uma palavra que eu lanço sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre os teus negócios. Talvez o diabo tenha tirado, talvez alguma coisa tenha secado na tua vida, talvez foi lançado palavras de maldição, mas Deus diz que ele vai restituir duas vezes mais, da mesma forma que ele fez com Jó, ele quer fazer com a tua vida, com as tuas finanças, amém? E outra passagem que eu gosto muito é de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é uma passagem muito forte, que ali a gente pode ver a fé verdadeiramente, aquela fé se tornando real, aquela fé se tornando vida, aquela fé se tornando com efeito. Ezequiel 37 diz que Deus colocou Ezequiel num vale de ossos secos. E aquele vale era um vale que estava tudo morto, que só tinha ossos ali naquele lugar. E Deus mandou Ezequiel para aquele lugar. E disse para Ezequiel: por acaso, tem solução para este lugar? Por acaso, tem solução de vida sobre este lugar? E Jó lhe respondeu: Senhor, tu sabes, está tudo seco, mas Senhor, tu sabes. Eu não sei de nada, mas tu sabes de todas as coisas. E ele mandou então que Ezequiel lhe profetizasse sobre aqueles ossos que estavam secos, que ele profetizasse vida sobre aquele lugar. E a palavra de Deus diz que Ezequiel ele somente obedeceu aquilo que Deus disse. E Deus falou: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos que haja vida. E nessa noite não é diferente, Deus manda dizer para você: profetiza aquilo que está morto na tua vida. Talvez o seu sonho, talvez os seus projetos, talvez as suas finanças, talvez o seu relacionamento, talvez alguma área na saúde. Mas Deus manda dizer: profetiza, filho do homem, profetiza, filha do homem, profetiza a tua vida restaurada, profetiza as tuas finanças restauradas, profetiza o teu casamento, profetiza a tua casa, o teu carro, profetiza, filho do homem. É isso que Deus está dizendo. Esta é a fé. Eu tenho um videozinho para ilustrar. Ezequiel nos narra uma das histórias mais apaixonantes vividas pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Uma visão horrível, até mesmo de ser narrada nos dias de hoje. Um local totalmente em desarmonia, desorganizado e desqualificado para um milagre. A grande pergunta de Deus para o profeta é: podem viver esses ossos? Pode ter vida essa estrutura que não tem vida? Ezequiel, sabendo da grandeza de Deus, responde ao Senhor: realmente, Senhor, somente o Senhor tem essa resposta. O que está em jogo aqui realmente é a visão que Ezequiel tem. Uma situação totalmente em desequilíbrio, totalmente desorganizada e espalhada. Ossos ligam a estrutura. Nosso corpo mesmo tem uma estrutura óssea que consegue manter todo o equilíbrio e peso do nosso corpo. São 206 ossos que temos no alcance da idade adulta. Quando Deus fala a Ezequiel se esses ossos poderiam viver, Deus está falando de uma estrutura que Israel já não tinha mais. E Deus fala ao profeta: profetiza, fala a palavra do Senhor a esses ossos. Uma grande pergunta que eu te faço é: ossos vivem? Identificando a formação do nosso esqueleto, da nossa estrutura óssea. Amém? Então deu para entender um pouco o que Deus está falando, né? Então nós temos somente que profetizar. Talvez tenha alguma coisa dentro do seu coração, ou alguma situação que você esteja passando, está como aqueles ossos secos, morto, sem vida, sem expectativa nenhuma. Mas Ezequiel, ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor falou: profetiza, filho do homem, profetiza que haja vida, profetiza que haja esperança. Talvez você chegou aqui com a sua esperança destruída, com a sua esperança morta, como aquele vale de ossos secos sem solução nenhuma. Mas Deus manda dizer para você nessa noite, profetiza sobre aquilo que está morto na tua vida. Talvez seja o teu sonho, talvez seja o teu projeto, talvez seja uma área afetiva, talvez seja uma área que está te incomodando. Deus manda dizer, profetiza, filha do homem, profetiza, filho do homem. Para Deus nada é impossível. Deus é um Deus que pode todas as coisas, e há uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, que este ano você será um ano de muita bênção, será um ano de vitória, será um ano que Deus tem preparado para a tua vida e para a tua casa, será um ano de casa cheia, cheia de paz, cheia de felicidade, cheia de harmonia. É uma promessa que Deus tem para nossas vidas, então nós só temos que abrir nossa boca e profetizar os planos, projetos que Deus tem colocado no nosso coração. Talvez você chegou aqui com uma necessidade essa noite. Talvez você chegou aqui com alguma coisa como esse vale de ossos secos, morto na sua vida, morto espiritualmente. Mas Deus manda dizer para você que não está morto, que apenas abra essa boca aí, filha do homem, profetiza sobre aquilo que parece que não tem solução. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Eu quero que você faça a sua fé, ela se tornar com efeito neste momento. Deus, Ele conhece cada necessidade neste lugar, Ele conhece as minhas necessidades, as tuas necessidades, mas nessa noite nós vamos colocar a palavra dEle em prática. Da mesma forma que o Senhor fez com aquela figueira, Ele colocou em prática, Ele mostrou para os discípulos que tudo que nós pedirmos com fé, em oração, será nos concedido todas as coisas. Todas as coisas, não é nenhuma nem duas, é todas as coisas que você colocar na presença de Deus. Talvez seja uma restauração, talvez seja um problema emocional, talvez seja uma cura, talvez seja um problema nas tuas finanças, talvez seja um problema no teu trabalho. Coloca na presença de Deus e inverte essas palavras de maldição e profetiza sobre aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Nós vamos estar neste momento orando por tua vida. Eu quero que você baixe a sua cabeça e comece a colocar na presença de Deus aquilo que parecia estar morto, aquilo parecia que não tem mais jeito, que não tem mais solução, parecia que como aquele vale de ossos secos. Mas Deus manda dizer que é noite de nós profetizar, é noite de nós levantar a nossa cabeça, é noite de nós colocarmos em oração, é noite de nós dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio no teu projeto, Senhor, eu creio nos sonhos que o Senhor tem colocado ao meu coração, Senhor, eu creio na minha restauração da minha alma, do meu físico, Senhor, eu creio na restauração da minha casa, Senhor, eu creio na restauração das minhas finanças. Eu profetizo sobre o meu trabalho, eu profetizo portas abertas, eu profetizo um tempo novo, eu profetizo, Senhor, essa noite sobre essa igreja, Senhor, eu profetizo sobre as vidas que estão aqui, Senhor, eu profetizo que haja vida, Senhor, que haja vida, Senhor, que haja vida, Senhor, sobre esses ossos secos, Senhor, que as vidas, Senhor, que as pessoas, Senhor, possam estar restauradas pelo teu amor, por tua graça nessa noite. Você continue em espírito de oração neste momento, continue adorando o Senhor, continue glorificando o Senhor. O Espírito Santo vai falar contigo neste momento. Enquanto você estiver com a sua cabeça baixada, com seus olhos fechados, o Espírito Santo, Ele vai soprar ao teu ouvido: filha, profetiza. Ele vai te trazer a lembrança, talvez coisas que tu nem lembrasse mais, talvez coisas que você já tinha enterrado, que já estava seco e parecia que não tinha mais solução. Ele vai soprar ao teu ouvido: filha, profetiza, filho, profetiza, filha, profetiza, profetiza, profetiza, que haja vida, que haja restauração. Profetiza, abra a tua boca, não tenha vergonha, não tenha vergonha da pessoa que estiver do seu lado, apenas abra a tua boca e profetiza aí, filha do homem, profetiza aí, filho do homem, abra a sua boca neste momento. É o momento que o Espírito Santo, Ele quer te abençoar, Ele quer te encher, Ele quer que você saia daqui renovado, Ele quer que você coloque a sua fé em ação, Ele quer que você coloque a sua expectativa nele. Amém. Comece a adorar, comece a glorificar. Se você sentir vontade de chorar, chora. Se você sentir vontade de passar aqui à frente, o altar está aberto. Eu quero estar orando, eu quero estar abençoando a tua vida, eu quero estar profetizando sobre a tua vida. Que haja um tempo novo, que haja um tempo de paz. Aleluia. Arabaxê, candarabaxê, ricandaramanarabaxê. Deus, vem com a tua presença sobre este lugar. Vem com a tua presença, Espírito Santo. Nós invocamos o teu nome e nós profetizamos neste lugar, Senhor. Que tu traga existência, Senhor, aquilo que parecia estar morto, aquilo que parecia que não tem mais solução, que tu venha trazer a existência, Senhor. Oh Pai, nós profetizamos essa noite como igreja e declaramos, Pai, céus abertos, Senhor, sobre este lugar. Se você tem alguma necessidade que você precise e não consiga sozinho, que você precise de uma oração, você pode passar à frente. Eu quero estar orando por tua vida. Eu quero estar abençoando a tua vida neste momento. Não tenha vergonha. Não retenha aquilo que o Espírito Santo tem preparado para a tua vida nessa noite. O altar está aberto. Eu quero estar abençoando a tua vida. Eu quero estar profetizando sobre as tuas finanças. Eu quero estar profetizando que há um tempo novo na tua vida, na tua casa. Aleluia. Arabaxê, candarabás. Vem com a tua presença, Espírito Santo. Vem com a tua presença, Senhor. Vem tomando esse ambiente na tua presença, Senhor. Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que nessa noite, Senhor, os sonhos que estavam mortos serão, Senhor, oh Pai, restaurados, Senhor, serão ressuscitados, Senhor. E nessa noite, Senhor, os projetos que Tu tem colocado em cada filho Teu, em cada filha Tua, Senhor, serão atendidos, Senhor, porque a Tua palavra nos afirma que tudo que nós pedirmos em oração, em fé, será concedido, Senhor. Eu creio na Tua palavra, eu creio que vidas sairão daqui tocadas, abençoadas nessa noite. A Tua palavra diz no livro de Hebreus, Senhor, 4:12, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, junta, medulas. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. E nós lançamos essas palavras sobre a Tua igreja nessa noite. Que a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Eu quero estar orando, eu quero estar ungindo, eu quero estar abençoando a Tua vida. Eu quero declarar um tempo novo sobre a Tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Continue, espírito de adoração. Você que está aí atrás, você estenda suas mãos para cá e interceda por essas vidas. Interceda por essas vidas nesse momento, porque a presença de Deus está aqui. Grandes coisas Ele tem preparado neste lugar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Há uma presença do Espírito neste lugar, que às vezes dá vontade de a gente parar, mas aquilo que Ele queria fazer essa noite, Ele já fez. Eu creio que grandes coisas moveu no mundo espiritual nessa noite. Aquilo que parecia não ter vida, apenas abra essa boca e começa a profetizar, porque Deus já te abençoou, amém? Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Vamos estar já encerrando o nosso culto. E agora esse momento da igreja, que nós vamos estar fazendo nossos dízimos, nossas ofertas. Você que vai ofertar, você que vai dizimar a casa do Senhor, tem um envelope atrás da sua cadeira. E a palavra de Deus diz que nós devemos ofertar com amor, com gratidão e nunca com pesar. Então você que vai dizimar, você que vai ofertar, que você faça com gratidão, que você faça com alegria, que você dê com alegria. Não interessa a quantidade, Deus Ele não olha a quantidade, Deus Ele olha a intenção do nosso coração. Não interessa quanto você vai depositar, mas interessa a intenção do seu coração. Amém? Se você não tiver hoje como dizimar, como ofertar, pela fé, você vai profetizar sobre esse envelope pela sua fé. Vai colocar a sua fé em ação, vai colocar a sua fé naquilo que nós pregamos hoje. Vai declarar a quantia que você vai querer ofertar, a quantia que você vai querer dizimar. Você vai fazer isso pela fé nesse envelope, mesmo que você não tenha um centavo hoje, mas pelos olhos da fé você vai ver esse envelope cheio, recheado, a quantia que o Espírito Santo colocar no seu coração, e vai profetizar sobre as tuas finanças, sobre o teu dízimo, sobre a tua oferta, amém? Levanta o teu envelope para cima neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor cada ofertante, cada dizimista nessa noite, Senhor. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha, Senhor, a derramar bênçãos sem medida sobre a Tua casa, sobre as finanças do Teu povo. Eu profetizo um tempo de prosperidade, eu profetizo, Senhor, vidas, Senhor, sendo restaurada, finanças sendo restituídas. Senhor, eu profetizo, Senhor, de ação nas justiças que estiver trancada, Senhor, que sejam liberadas em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que estava, Senhor, trancado na justiça, Senhor, eu profetizo que seja liberado para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu profetizo um tempo novo nas finanças da Tua igreja. Eu abençoo cada mão que se levanta, cada envelope, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Você pode trazer em nome de Jesus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Venha sua voz e cante. Oh, impressionante, infinito amor. Amém? Antes de nós encerrar, eu quero dar um anúncio. Hoje a gente tem, aliás, todos os domingos, agora a gente tem a nossa cantina ali funcionando, né? Então hoje ali vai ter cachorro quente, um cachorrão abençoado, com refrigerante por apenas R$5, tá? Então, antes de você ir embora, você pode sair daqui, fazer o seu lanche, um cachorro abençoado, com um refrizinho gelado ali, por apenas R$5, tá? A cantina aí é para estar levantando fundos para a igreja, para a gente estar podendo fazer algumas melhorias a mais, tá? É uma benção, é um cachorraço do Senhor ali, tá? Então, vamos encerrar o nosso culto, né? Em nome de Jesus. Quero estar abençoando a vida de vocês. Levanta suas mãos para cima nesse momento. Pai, eu abençoo, Senhor, cada família, Senhor, nessa noite. Eu abençoo, Senhor, este culto, por Tua palavra, por cada vida que Tu trouxeste esta noite neste lugar. Que nós tenhamos uma semana abençoada, Senhor, sobre nossas casas, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo venha nos acompanhar em todos os momentos, e eu profetizo uma semana de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus!